você por aqui. Mas quero que você saiba, meu amor, te amo. A culpa é minha, ainda não sou forte o suficiente pra proteger você. Tô me sentindo tão sozinho, onde tá você? Eu penso tanto no seu rosto, eu quero te ver. As dores no meu peito deixam o infinito tão pequeno. Agora entendo porquê Romeu bebeu veneno, sussurrando minhas noias no ouvido de Vênus. Ouvido de Vênus, a saudade que mais dói é a do abraço não dado. Te amo não dito, te amo não dito, te amo não dito. A saudade que mais dói é a do abraço não dado. E do te amo não dito, te amo não dito, te amo não dito. Esses problemas são de mentira, meus inimigos são de mentira. Só minhas lágrimas contêm verdade, eu sou motivo da minha própria ira. Eu me engasguei com minha vaidade e eu não aguento saber que te perdi. Não tem mais volta, aprendi de cartola, eu falei com flores mortas. Tô conquistando o mundo, mas toda conquista tem um sabor de derrota. Eu tô em minha casa, me sinto sozinho. Eu sou um estranho no ninho, escravo do que sinto. O amor não faz nenhum sentido. Eu tô em minha casa, me sinto sozinho. Eu sou um estranho no ninho, escravo do que sinto. O amor não faz nenhum sentido. Isso parece um pesadelo. Eu só queria te tocar e sentir seu cheiro. Isso parece um pesadelo. Eu só queria te tocar e sentir seu cheiro. Isso parece um pesadelo. Eu só queria te tocar e sentir seu cheiro. Eu só queria te tocar e sentir seu cheiro. Eu só queria te tocar e sentir seu cheiro. A saudade que mais dói é do abraço não dado. E do te amo não dito, te amo não dito, te amo não dito. A saudade que mais dói é a do abraço não dado. E do te amo não dito, te amo não dito.